Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas. Eu estou recebendo aqui no estúdio a candidata Bianca Gabrielli, ela que é candidata a deputada estadual pelo partido Rede Sustentabilidade, número 18321. Bom dia, Bianca. Bom dia. Satisfação recebê-la aqui. Vamos apresentá-la, inclusive, ao público aqui de Foz do Iguaçu. Gostaria até que você falasse um pouquinho quem é você, quanto tempo vive em Foz do Iguaçu, enfim, conta um pouquinho aí da sua trajetória para o eleitor que nos acompanha. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Desculpa a voz um pouco meio embargada, porque eu peguei uma gripe ontem. Então, eu sou nascido no Rio de Janeiro, né? Pelo sotaque já dá para perceber um pouquinho. E moro em Foz do Iguaçu, tenho mais de 3 anos já. Vim aqui estudar Ciência Política e Sociologia da América Latina, né? Sou gestora ambiental, fotógrafa, musicista. E sempre fui envolvida em ações socioambientais, participando de ONGs. Como gestora ambiental, trabalhei muito essa questão da educação ambiental, ações, né, de manejo dos resíduos, conscientizando a população sobre a importância de fazer um manejo adequado dos resíduos domésticos, trabalhando, apoiando famílias que estão envolvidas com atividades de agricultura familiar, né? Então, eu sempre tive contato com ações voluntárias, né, em prol de uma sociedade que tem uma consciência de sustentabilidade, né? E aí, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que entender que envolve não somente a preservação ambiental, né, mas uma economia que seja viável, né, que a gente tenha uma sociedade que seja justa, né, socialmente justa. E às vezes tem um equívoco quando se pensa em sustentabilidade, que as pessoas só pensam, não vai ter desenvolvimento, né, não vai. E aí não tem nada a ver com isso. Na verdade, é um desenvolvimento que permita que as gerações futuras venham ter os mesmos recursos naturais que nós, né, graças a Deus, estamos tendo, né? Então, eu sempre estive envolvida com ações sociais, como voluntária, né? Então, a questão das sociedades e as desigualdades que a gente vive, infelizmente, na nossa sociedade, sempre foram coisas que me incomodavam muito, né? E eu sou uma pessoa que veio da periferia do Rio de Janeiro. Sou pobre, né? Então eu sei muito bem quais as dificuldades, né, que um jovem pobre, uma mulher pobre, enfrenta para ter algum êxito, né, na vida. Então eu costumo dizer assim para as minhas amigas, né, que cada conquista nossa a gente tem que comemorar e tem que se amar mesmo, sabe? Olhar para o espelho e se amar, porque uma mulher pobre, cada pequena conquista é um exemplo, é uma evidência da nossa resistência diária, né? Então, basicamente isso. Estou quase me formando em ciência política e acho que essa apresentação já é suficiente. Com relação à candidatura, essa é a sua primeira candidatura? Como é que surgiu até a decisão de se postular a deputada estadual nessa eleição agora em 2018? É a minha primeira candidatura. Na verdade, eu nunca tinha pensado em me candidatar, né? E eu decidi me candidatar porque eu olhei e falei, nossa, eu não tenho ninguém para votar, ninguém me representa, sabe? Todas as pessoas que estão aí ou são de uma família que está se perpetuando na política, né? Os sobrenomes aí conhecidos pela gente que estão aí gerações e gerações, né, ocupando as assembleias. E eu falei, nossa, não tem ninguém para votar. Então, essa desesperança, né, esse descrédito com a figura do político, me fez, ao invés de estacionar, eu falei, não quero me envolver, não quero fazer nada, não quero votar. Mas eu pensei, poxa, se eu não fizer nada, né, eles continuam lá. Se a gente não fizer nada, se nós, povo, que estamos indignados com essa política do jogo sujo, né, do toma lá da cá, da troca de favores, dos conchavos, que é o que eu digo, né? Agora, passando pelas ruas, conversando com as pessoas, eu digo, gente, a corrupção começa desde agora. Desde agora, o processo eleitoral, a corrupção começa. Né? Começa nos conchavos que são feitos, nos acordões que são feitos para terem mais dinheiro, né, do fundo eleitoral e para terem mais tempo de televisão. Então, os partidos, infelizmente, eles deixaram de realmente lutar por seus programas de governo, por suas ideologias, e, na verdade, eles lutam pelo poder, simplesmente por isso. Eles querem garantir, né, uma melhor situação, uma melhor condição no processo eleitoral para alcançarem um poder, que é a efetivação da eleição. Né? Então, justamente por isso, eu resolvi me colocar como candidata, porque eu pensei, poxa, como eu estou nessa situação, né, nesse pensamento, vendo a política como está, não querendo participar dela, pois deve ter muita gente assim, né? Então eu vou me colocar, como uma opção do povo, né, que foge dessas candidaturas tradicionais, né? Eu tenho como bandeira da minha candidatura o jovem, né, se colocando no cenário político, se colocando como um ator desse cenário, como a mulher se colocando na política e como o cidadão comum, o ninguém, né? A gente fala que é o ninguém, que não tem capital político, não tem capital financeiro, se colocando realmente nesse cenário. E é justamente isso que eu quero incentivar. Quero incentivar a participação popular na política, né? Eu quero que o cidadão como eu, o cidadão comum, né? Eu pego ônibus todo dia para ir para a faculdade, para vir para cá, eu vim também. Então, eu quero que esse cidadão, essa cidadã, se reconheça como protagonista nesse período, sabe? Nesse tempo. Como peça fundamental para a mudança na política. Então, a Marina Silva, que é a minha candidata, né? É uma pessoa que eu conheço pessoalmente, é uma pessoa que eu admiro já há muito tempo. Ela resumiu esse sentimento meu em duas palavras, né? Quando foi perguntada sobre intervenção militar no Rio de Janeiro, ela falou que o Brasil, na verdade, precisa de uma intervenção cidadã. Então, eu acredito que, por tudo que eu já estudo sobre política, por todo estudo de conjuntura, né, e histórico, né, do Brasil, eu acredito que a mudança que nós queremos só pode chegar através de uma intervenção cidadã na política. Eu, você se envolvendo na política, seja institucional, seja não institucional, né, ocupando esses espaços. E olha, vamos até abordar aqui alguns assuntos, porque a gente sabe que aqui no Paraná, historicamente, a Assembleia Legislativa, ela, digamos assim, independente do governador que esteja ali de turno, a Assembleia ela acaba muitas vezes sendo, digamos, camarada com os governantes aqui no Estado. Como é que você imagina a sua postura na Assembleia Legislativa se eleita deputada estadual? Bom, minha postura vai ser justamente com a motivação de eu estar aqui, né? Vai estar em sintonia. O que eu pretendo fazer é, primeira coisa, é transparência, né? Quero criar mecanismos que a população saiba como está a rotina da Assembleia, a rotina dos parlamentares, e para que tenha essa troca direta, né? Então, a gente tem pensado em aplicativos que venham cumprir essa finalidade. E não vou ser condescendente com nenhum tipo de atitude suspeita, né, como você está falando em relação, né, ao governo. E, pelo contrário, vou pleitear a participação popular dentro da Assembleia, a participação popular dentro dos mandatos, não só no meu, né? Com relação também a questões de sustentabilidade, você citou aí sua atuação em movimentos, né? O que é que você pretende, até essa deve ser uma das bandeiras, inclusive, que você pretende levantar? Com o meu mandato, sim. A sustentabilidade é algo essencial, urgente, né? Temos urgência nisso. E precisamos envolver a iniciativa privada, precisamos envolver o público e o privado nisso, né, para que seja realmente efetivo, eficaz. Às vezes a gente trabalha dentro das casas, né, pedindo para as pessoas separarem adequadamente seu resíduo, e aí chega na hora da coleta, não tem um serviço para fazer essa coleta e essa separação na hora de destinar. Então, é um trabalho que a gente estimula as pessoas a fazerem e que, no final das contas, não serviu para nada, né? Então, a sustentabilidade, sim, é uma das bandeiras, justamente por eu já ter uma vida já envolvida nisso e justamente por estar dentro do Partido Rede, que é onde eu me identifiquei realmente tá participando. E aí é o que eu falei, né? Sustentabilidade não é apenas a preservação ambiental, mas é a busca por justiça social. Então, justiça social é fator, assim, primordial para mim, né? Como eu disse, né, sou da periferia, sei quais são as dificuldades que nós enfrentamos como povo, e eu acho que quem vai estar na Assembleia tem que pensar dentro dessa ótica, né? E para pensar, se você não veio da periferia, você no mínimo tem que ouvir a periferia, no mínimo. Eu vejo muitos projetos, né, que são feitos dentro de gabinetes e quando vão chegar para serem executados, não tem uma boa resposta, né? Porque justamente estão descolados da realidade. Então, a pessoa que tem o mandato, ela tem que estar em diálogo constante com a sociedade. Eu, para montar os projetos da candidatura, eu tive conversando com profissionais aqui de Foz do Iguaçu, pessoas que já trabalham há muito tempo com as pautas, né, que eu quis fazer projetos, e justamente por isso, para ter uma eficácia na hora de colocar em prática, né? Para saber realmente ali se o que eu estou pensando, se o que eu estou pretendendo tem relação com a realidade, né? Tem que ter relação com a realidade. Não pode ser um projeto simplesmente para configurar e fazer bonitinho para as pessoas que estão vendo, não. Tem que ser uma coisa que seja, na hora de colocar em prática, seja realmente benéfica para a população, né? Também com relação à participação da mulher na política, a gente sabe que os partidos políticos, eles são hoje, por incrível que pareça, né, precisa haver uma obrigação por lei para que eles apresentem pelo menos 30% de candidaturas femininas. Mas a gente sabe que nas assembleias, na própria Câmara dos Deputados, a proporção de mulheres acaba sendo menor do que isso, né, entre os que são eleitos, né, para exercerem os mandatos. Como é que você vê, justamente, se eleita, essa participação, né, como representante feminina na Assembleia Legislativa? Falta também essa presença, na sua visão, da mulher para legislar até sobre assuntos de interesse da mulher nos parlamentos, como é o caso da própria Assembleia aqui no Paraná? Com certeza, com certeza. E eu, com a minha figura, né, sou jovem, sou mulher, sou cidadã comum, quero estimular a participação feminina na política. Quero estimular a participação das mulheres na política. Por muito tempo, nos foi negado até mesmo o sufrágio, né? O voto nos foi negado. E a nossa participação como protagonista mesmo, como atora, a atriz principal, também foi negada. Agora nós estamos nos colocando, né? É agora que as mulheres estão entendendo que podem falar e devem falar, né? E eu pretendo realmente, com essa minha iniciativa, fazer com que elas vejam que sim, podem se colocar, que sim, podem falar. E dentro dos partidos, infelizmente, o partido é um reflexo, né? É o mesmo tipo de pensamento e relações que nós temos na sociedade como um todo, né? Tem muito machismo, muito machismo. A gente, para se colocar e peitar isso, tem que ter muita disposição, muita convicção do que a gente quer. Então, novamente, é o dobro de dificuldade para uma mulher se colocar, mesmo com essas obrigatoriedades. Então, eu faço até aqui, para quem estiver ouvindo, né? As meninas que estiverem ouvindo, as mulheres que estiverem ouvindo, vocês não têm que ter medo disso, vocês têm que se colocar sim, vocês têm que fazer sua voz ser ouvida, têm que ocupar esses espaços. Não permitam que as pessoas venham subestimar vocês, né? não permita que as pessoas venham... Às vezes tem uns discursos, né, de cuidado. Eu ouvi isso, né, acho que foi uns 2 semanas depois que eu coloquei minha candidatura, eu ouvi um discurso de cuidado. Ah, eu acho melhor você não colocar sua candidatura, porque você pode se queimar, porque você, sei lá, você pode se expor muito. E eu percebi na hora que eu estava ouvindo isso que era um discurso machista, né? Um discurso machista, oriundo dessa sociedade que é patriarcal. E infelizmente, é uma coisa que a gente vai ter que lutar ainda por muito tempo, porque é cultural, né? Está entranhado. Então, assim como a questão do respeito à diversidade, né? E a questão da homofobia, é uma coisa que está entranhada, infelizmente, na sociedade, e que eu acho, né, que tem que ser trabalhado dentro das escolas, a questão do respeito e a conscientização da violência contra a mulher, a violência contra a diversidade, não dentro dos moldes que as pessoas aí têm divulgado, mas trazer essa conversa, né, esse diálogo com os adolescentes, com os jovens, para tentar reverter esse tipo de pensamento. Estou conversando aqui com a candidata Bianca Gabrielli, ela que é candidata a deputada estadual pelo partido Rede Sustentabilidade, número 18321. Uma pergunta que eu estou fazendo aqui a todos os candidatos é com relação à quantidade de votos que vocês calculam, né, na coligação para se eleger um representante. A sua coligação é a coligação do Bem e da Verdade para Mudar o Paraná, Rede PPLDC. Quantos vocês estão calculando aí, aproximadamente, quantos votos são necessários para que você ou qualquer outro candidato dessa coligação consiga se eleger? Então, né, a gente é um partido que se guia por princípios, né? E como eu disse no início, os acordões foram feitos, né, as coligações foram feitas pensando no poder pelo poder, né, na conquista do poder. E nós, na hora de escolhermos nossas coligações, os partidos que iriam se juntar conosco, a gente não olhou se ele era maior, se daria mais possibilidades, né, de elegermos mais candidatos, mas a gente olhou para partidos que aqui no Paraná não tinham pessoas ficha suja. Esse foi o critério. A gente não queria coligar com pessoas que, né, evidentemente, ali claramente, estavam envolvidas, estão envolvidas em processos de corrupção. Porque isso daí seria jogar por água abaixo todo o nosso discurso, né? Então, a gente preferiu, mesmo que sejam partidos pequenos como nós, a Rede cumpriu 3 anos agora, a Rede é um partido muito novo, começou agora e já enfrentou de cara essa cláusula de barreira. A gente decidiu por isso. Então, é mais de 40 mil votos. Muito mais de 40 mil votos a gente tem que fazer. Eu tenho plena consciência de que esse número é um número quase que impossível para mim, né? Como eu sou uma candidata que não tem grande visibilidade, as pessoas não me veem, as pessoas não me conhecem, isso torna uma missão quase impossível. Mas eu procuro essa candidatura, como eu disse, para ser exemplo para o cidadão comum, de que ele precisa se colocar para ver a mudança que ele quer na política. De que ele precisa ocupar esses espaços, né? E para denunciar esse sistema que nós temos, que é um sistema que, ao meu ver, já começa selecionando os candidatos que serão mais vistos e, consequentemente, os votados. E esse é o meu questionamento. Eu trago esse questionamento em mim, na minha candidatura, sabe? Conversei aqui, portanto, com a candidata Bianca Gabrielli, número 18321. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado a vocês. Agradeço a todos que ouviram agora e posteriormente irão ver esses vídeos, irão ouvir também. Agradeço a oportunidade, tá? E aí faço o meu pedido à população de que, nesse período que ainda temos aí, 10 dias, 11 dias para decidir, que vocês analisem os candidatos não por eles serem mais vistos, mais conhecidos, mas por eles terem realmente proposta para a população. Obrigado. Daqui a pouquinho esse conteúdo estará disponível na íntegra no nosso site, semprerci.com.br. Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas.